Ei, coisa maravilhosa. Presta atenção nessa canção. Essa machuca, viu? Portal do Arrocha. Fica aqui comigo, se a fome bater, a gente pede aplicativo. Não suportaria ver a sua vida em risco. Não aceitaria te perder. Não sai não, meu bebê, o status que eu quero. Quando você do lado é isolamento zero. Pega toda a gente tem aqui. Então pra que sair? Baby, não sai não. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Toda vez que eu ligo a TV, pede pra nós ficar em casa. Ficar junto com a gata. Vem pro lobby. Já escolhi o nome, tá vindo, meninão. Até pra comer. É isso que eu quero. Com você do lado é isolamento sério. Chega, toda gente tem aqui. Então pra que sair? Baby, não sai. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de louco e digo com seu nego. Baby, não sai. Nesse apartamento, no sossego, aglomerando amor nesse apartamento. Se é pra sofrer, sofre com a gente. A pancada é celula, guri. Aô, Ike Balotelli, chega pra cá, meu filhote.